Streak of bad luck, that's all, but I'll be up there on top again. I'll be up there on top again. I just gotta figure a new angle. Figure a new angle. I'll be up there on top again. Just gotta figure a new angle. Just gotta figure a new angle. I just wanna do a streak of bad luck, that's all, but I just wanna do a streak of bad luck, that's all, but naturalmente eu transo a mente, o corpo, o espírito. Boa noite. Boa, beleza. É isso aí, pessoal. Estamos caminhando para o final aqui. Oh. Grande MC Arisco vai dar uma bala aqui ou não vai? Estamos no BPM certo aqui. Acompanhados do Chime, diretamente do Canadá. Soltando os samples. E tocando saxofone. E a gente tá aqui com o som do Edson Gomes, Filhos da Terra. Porque alguém te agride? Porque, rei, meu rei, alguém torce a trilha? Agora é hora, é hora. Vou botar uma base pra você aqui de Full G's, Lauryn Hill, pode ser? Grande Chime, diretamente do Canadá. É isso aí, Michel.